É isso aí, galera. Estamos mais uma vez aqui com o nosso Pod Brazuca e dessa vez iremos falar sobre as barreiras idiomáticas, né? Todas aquelas dúvidas que acabam gerando quando as pessoas vão querer ir do Brasil para Buenos Aires, Argentina em geral. E dessa vez contamos com o nosso time de sempre e com um convidado especial, Emiliano. Por favor, apresente-se. Oi, galera. Eu sou o Emiliano, sou argentino, mas eu falo português. Boa! Perfeitamente. Eu acho que fala até melhor que muito brasileiro. Certeza. Então, para começar o nosso Pod Brazuca, vamos lá falando sobre os nossos amigos, né? Bom, primeiro, a pessoa que mora no Brasil e está pensando em vir para Buenos Aires, ela precisa aprender o espanhol no Brasil? Eu acho que um pouco sim, para pelo menos ir com uma base. Mas assim, fazer um super mega curso não vale a pena, porque aqui é muito diferente o espanhol que a gente aprende no Brasil. Eu lembro que quando eu tava aprendendo espanhol lá no Brasil, eu realmente aprendi espanhol no Brasil, não tô brincando, fiz um mini curso, né? E só que era uma coisa nada a ver, tipo, eu lembro que eles, e era uma piada na verdade que o pessoal fazia, que aqui na Argentina o ônibus se chamava buceta. Tipo, era piada que todo mundo adorava. E tipo, eu cheguei aqui, fiquei muito desiludido que na verdade não era buceta. Mas na Colômbia. Mas tudo bem. Tipo, você pode falar, mas tá, se você falar, eu acho que aí. Mas na Colômbia sim. Mas na Colômbia é. Sim, é buceta, é micro-ônibus. Eu não sei se na Espanha é ônibus. Não, na Espanha não. Na Catalunha? Não. É muito específico. Não é na Caxemira. Não, mas tem essas coisas, tipo, o pessoal acabar... Não sei que em espanhol eles acabaram ensinando, mas não tinha nada a ver. Bom, eu acho que depende do que você tá procurando aqui. Se você vem pro turismo, não tem o porquê. Agora, se você vem aqui para estudar... Bom, eu já sabia um pouco de espanhol quando eu voltei. Eu morei dos 13 aos 17. E quando eu voltei, eu já sabia o espanhol. Eu fiz até os 13 anos de colégio, claro, na Argentina. E foi diferente. E pra mim custou. Pra mim foi... Custou? Sim, não, tá certo. Custou. Pra mim foi difícil voltar a escrever, tipo, até um vocabulário de universidade, que não é o mesmo vocabulário que... Da rua. Na verdade, é bom, primeiro, porque se a pessoa vai vir para estudar realmente, dependendo da época que ela vier, porque muitas pessoas já chegam diretamente na época de começar o CBC. Sim. Aí chega na aula e não sabe nada do que o professor tá falando. Não. E aí, como é que... Tipo... Eu acho que o pessoal tem que chegar, assim, no mínimo um mês antes para treinar um pouco o ouvido, porque o espanhol que a gente aprende no Brasil é espanhol da Espanha. E aqui os sons são diferentes, tem muitas palavras que é daqui da gente. Então você vai ficar muito locais. Perdido, então tem que chegar antes. O pessoal chega com uma semana de antecedência, vai falar que entende, é difícil o contexto. Outra coisa. As palavras parecidas, mas que não claro, são claro. Iguais ao português. Com certeza. E aí começa a fazer uma confusão. Outra coisa importante também é quando tu chegar aqui, se tu conhecer algum brasileiro ou alguma coisa, nos primeiros meses tentar de não conversar muito com essa pessoa pra pegar mesmo o espanhol e não ficar com o português, tipo, falando todo dia português. Tentar de fazer coisas diferentes e falando em espanhol. Bom, tem muitas pessoas que... Quando eu chego aqui, seria muito bom ter um curso até para aquela imersão cultural, para a pessoa já ter conhecimento, saber como é que funciona as coisas, para conhecer pessoas diferentes. Porque se a pessoa deixar para a última hora e querer sair na... É legal a pessoa sair na rua, ouvir as pessoas conversando. Porque se a pessoa chegar já diretamente no CBC com aqueles... E não tem nada de nenhuma base de espanhol, ela vai apanhar no começo e vai ser complicado, porque você vai ter o CBC começando e já começa a full, todo mundo já sabe. E também, sei lá, para fazer coisas diárias, né? Tipo, ir no mercado comprar pão e comprar carne, tudo isso. É, mas o que eu percebo é que o pessoal chega aqui e acho que não precisa fazer curso de espanhol. Ah, não, já entendo, já... Você vê assim que... É, tem daquele que... o famoso portunhol, muito, né? Mas muito ruim, assim. Então acaba, o pessoal não... Acaba e aqui não tem mania, fria. Brasileiro junto com brasileiro, não tem jeito. A gente fala, não, não faz isso, mas... É quem te entende um pouco mais a cultura, é quem você consegue se comunicar, e aí sempre acaba se juntando. Não. Tentem não fazer isso. É bom a pessoa ter contato com brasileiros, óbvio, mas no começo seria recomendável, sei lá, eu acho, opinião própria, a pessoa realmente ter, só tentar falar espanhol e ouvir, porque vai ser muito mais fácil pra ela e vai evitar um montão, porque imagina você tendo curso de espanhol, CBC, muita gente fica com aquela coisa de procurar apartamento também, gente, é muita coisa ao mesmo tempo, então vale a pena realmente... É ter um cursinho básico de espanhol no Brasil e quando chegar aqui também procurar uma escola. Tem várias escolas boas também. A UBA tem a própria, o instituto deles de um pouquinho caro, né? Mas tudo bem. A gente tem pode falar. Línguas Vivas. Línguas Vivas também. Gratuito. Que as inscrições abrem duas vezes ao ano, né? É bem difícil, assim. É bem difícil. Pra... E a fila? É, o pessoal. Duas, três, quatro. Eu fui, quando eu cheguei aqui, eu fiz nem um mês, sei lá, fiz 15 dias de curso só, mas porque tava muito puxado com o CBC. E eu cheguei na fila 3 horas da manhã. Eu 3 horas da manhã, na vocês chegaram na fila 8 horas da manhã. Já tava imensa. Não, não? Eu cheguei 8 horas da noite. Eu fiz exatamente o que o Júnior falou. Eu cheguei, não tinha apartamento, tava no CBC, tava fazendo espanhol. Então tava com os três ao mesmo tempo. Ah, imagina, é muito puxado. Mas o pior é que eu cheguei na fila às 8 da noite e só fomos atendidos às 2 da tarde. A gente dormiu na fila do Línguas Vivas. Três vezes ainda. Eu cheguei às 3 da manhã e também fui atendida só à tarde. Não informaram a hora, a data certa. A gente foi três vezes na mesma coisa. Mas mano, até então, se eu não me engano, o Línguas Vivas é gratuito. É. Não. Você dá uma ajuda de custo. Quando eu fui, o ano passado, você tinha lá pra ajudar com 200 pesos. Mas isso ficava a critério, tanto que eu paguei, teve algumas pessoas que pagaram e teve gente que não pagou. Que não pagou, porque não achava justo. O ano passado foi assim, era... E nesse ano, cada aluno tinha que pagar 50 pesos. 50? Era como se fosse um boletim de mensalidade mesmo. Mas 50 pesos... Não é nada. Gente, não é se nada. A pessoa realmente, olha, por sinceramente... Por um curso... Se a pessoa vai... É um curso gratuito. Gente, é uma ajuda, é uma mão na roda muito importante. E a pessoa se negar a pagar os 50 pesos... É demais. Ou 200, até 200 pesos, gente. Não, por favor. Eu lembro, às vezes, era muito legal. Tinha aula com russo, com um libanês. Tem chino, tem armênio. Nossa, é muito legal. E é muito legal também. Bom, aí a gente tem o link aí no post, vai estar do Línguas Vivas. O que eu também acho que seria muito útil, se não consegue o cursinho, o que tu pode fazer é ir mesmo na universidade, entrar. Na UBA te dá essa facilidade que tu pode ir na aula, primeiro dia de aula, tu pode ir e tu não precisa... tá cadastrado, tipo, tá claro, dentro do curso. Exatamente. Então tu pode ir ouvir, ficar ali, não sei, comprar, ler, claro. Ler é fundamental. Porque assim, escutar a novela aqui, né, que é aquele espanhol da caixa. Qualquer coisa, gente, tem bandas, bom, eu lembro quando eu tava no Brasil ainda, eu escutava muito, muito grupo daqui, tentava ler, tentava ver vídeos, gente, hoje tem muitas maneiras, tem um site chamado... como é que é pra aprender Live Mocha, que é um site muito legal também. Buzu também. Gente, a pessoa que chega aqui sem saber espanhol, sem um básico de espanhol, porque sofre. Vai sofrer. Porque gosta de sofrer. O pessoal acha que é muito fácil. Eu acho que assim, pra entender o que tá falando não é tão difícil, mas pra falar é difícil. O som das palavras e tudo. Claro, claro. Não. E é legal, porque esse tipo de site você acaba tendo contato com pessoas daqui mesmo, né? Então não é um... Como você vai... Tipo, uma professora... como eu vejo muito aqui também, o pessoal que aprende português acaba aprendendo um português de Portugal e quando você vai conversar é muito diferente. Né? Então, esse tipo de site você consegue aprender com linguagens daqui, com acento daqui mesmo. Muito fácil. Bom, a pessoa, por exemplo, vamos já gerando, criando situações para as pessoas terem conhecimento. A pessoa vai num restaurante. E aí? Ela chega, senta na mesa e pede o quê? Como é que ela chama o garçom? Como que ela pede o garçom? Como é que ela chama o garçom? Como garçom? Moço. Com certeza. Acho que é uma das palavras mais fáceis, porque a pessoa, tipo, moço de... Em português mesmo é uma pessoa, moço, uhum. E você tá chamando garçom. Na verdade, moço aqui é garçom. Isso. Aí a pessoa vai lá e perde o cardápio. Aí o cara fica com aquela cara tipo, oi? Cardápio aqui, na verdade, é carta, né? Sim. Pede a carta. Sim. E depois, como é que pede água? Água. Água é igual, não muda. Como é que é um copo de água? É um... Baço. Baço de água. Baço de água. Sim, um baço de água. Isso mesmo. Não, isso na carta, bom, tem restaurantes que realmente tem já o espanhol, inglês e português. Uhum. Pra pessoa saber o que tá pedindo. Mas normalmente, normalmente é sempre em espanhol. A pessoa também, se tá com dúvida, entra no site do restaurante, normalmente tem todo o menu deles. E, sei lá, tenta na tradução. Como que falaria colher? Colher. Quem fala? André, você tá falando muito hoje. É, ele tá muito falante. É, não dividiu o microfone. Não pode, tem... O pessoal tem que cuidar que, na realidade, Buenos Aires é uma cidade que tá preparada pra receber o turista que fala o português. Que eu acho que é o principal turista aqui da cidade. Eu digo da Argentina, a gente fala em Buenos Aires mesmo, porque é o principal roteiro. E o pessoal evitar tentar falar o português, aliás, o espanhol portunhol, que pode ser mal interpretado. Claro. Então, tem palavras, que é o que a gente vai estar falando também, que é tipo do português o falso cognato, que tem o mesmo som, mas um significado totalmente diferente. Então, colher se chama cuchara, garfo. Mas o pessoal não pode chamar de correr, porque o pessoal fala, correr, portunhol. Porque correr, ou correr, pra falar a verdade, é trepar. E não Oi? É trepar de subir, é uma maneira trepar, vulgar de falar sexo. É a maneira vulgar, realmente. Então o pessoal tem que evitar. Garfo é Tenedor. Faca. Cuchillo. Guardanapo. Servicheta. Copo. Baço. Taça. Taça de vinho, se você quiser uma taça de vinho, você vai falar. Copa. E uma caneca ou uma xícara. Uma caneca, uma xícara, é uma taça. É um falso amigo. Bom, aí no... E geralmente nas contas vem sempre escrito uma taxa de cubiertos. Claro. Isso significa talheres. E é um serviço que eles cobram. Há muitos restaurantes aqui que cobram por esse serviço, que é por pessoa. Sim, cubiertos. Cubiertos. A maioria, assim, que eu me lembro, quando eu vou sair, tipo, o pessoal sempre reclamar pago no grupo mesmo, porque não sabe o que era essa taxa e, tipo, e nunca, tipo, acabou questionou, mas ficou bravo, saiu bravo do restaurante. É. Mas é uma taxa muito normal. Aqui é muito normal. Taça de cubiertos é uma coisa normal. Não adianta reclamar. Na maioria dos restaurantes. É. E como a gente também fala muito aqui, eles não cobram 10%. Então, deixa os 10% de gorjeta pro garçom. Que eles chamam de propina. Propina. E vale, porque, gente, não tem nada pior, né, do que o garçom ali trabalhando tadinho, né, sol a sol, e não ganhar a gorjetinha dele. Uhum. Olha, o garçom vive disso. Exatamente. Bom, pra uma pessoa, a pessoa vai, sei lá, vai andar de táxi, né? Saiu, chegou, tipo, no aeroporto ali, pô, entra no táxi. Existe alguma diferença, tipo, de palavras e que não deve ser dita dentro do táxi? Primeira, não pede pro táxi correr. Não, não manda ele correr, gente. Não, não. Não, o taxista correr, porque senão ele vai pensar outra coisa. Porque é comum a gente... correr, na verdade, é transar, por favor. Trepar. Então, tipo, trepar, né? Uhum. Sei lá, pede pra ele ir rápido. Qualquer outra palavra. Transar é beijar. Transar é beijar, exatamente. Isso. Se alguém vai na balada e alguém pediu, vamos transar, na verdade, tipo, relaxa. É, né? Só um beijo. É só um beijo. Não vai sair quebrando a cara dos outros no meio da balada, porque senão vai acabar preso e deportado. A gente é safado, pá! Bom, táxis, sei lá, normal. Outra situação que pode gerar vergonha, desconforto na chegada do hotel? Tem uma palavra que pra mim gera quando o pessoal chega aqui e tenta falar, que às vezes confunde, que é o O. Aqui é L. Ah, claro, claro. Quando tu chamar alguém de... Não é o táxi, porque o táxi seria como um ou táxi. Claro. Teria que ser el táxi. Claro, táxi. Você vê muito... É muito estranho quando acontece isso. É muito engraçado. Até porque a gente já passou por isso, né? Não adianta... Não, todo mundo tem história aqui. Né? Isso é verdade. Bom, as histórias. Vamos lá para as histórias. Quero ouvir as histórias dessas pessoas aqui presentes. Ah, tem histórias que conhece de outras pessoas também. Ah, aconteceu uma situação hotel, comigo. É, por exemplo, parra. Eles usam de duas maneiras aqui. Tipo, ah, tô de parra, sem fazer nada. Exatamente. À toa. E parra também é usado como masturbação. Claro. E acho que até de uma maneira informal, né, Amy? Sim, é informal. E, por exemplo, o carro aqui, a caminhonete Pajero, que seria parreiro. Claro. Nada mais é do que... É a pessoa... Qual é a palavra, Júnior? Que... É um... Pratica um ato masturbatório. Exatamente. É um punheteiro, um famoso punheteiro. Então é tanto que a caminhonete aqui se chama Monteiro, da Mitsubishi. Olha só. É, justamente por causa disso. Mas, como a gente aprende primeiro as palavras... As piores, as né? As piores, só palavrão. É. Só palavrão. Então, pareja... Significa um par, um, né? Claro, um casal. Exatamente, um casal. E parreira é uma punheteira. Então eu fui num hotel fazer um orçamento de um quarto pra uma parreira, que seria uma pra me masturbar, deu a entender isso. Mas na realidade é porque troca só uma letra no meio, que dá todo, claro. Pareja, parreira. Você queria dizer pareja, pra um casal, exatamente. Mas acontece bastante disso, o pessoal tem que cuidar muito justamente com o portunhol, pra não acabar fazendo confusão. Independente disso, tu passa por constrangimento, porém, todo argentino vai escutar, vai saber que é um brasileiro que tá falando e vai entender que ele tá falando o que ele não sabe. Claro. Ah, mas eu mas ia é melhor evitar. Aí vem aquela velha piadinha, né, de argentino. Menininho! Garotinha! Hotelinho! Bom, você tá ali, uma história. Eu já conversando com um argentino, e ele perguntou pra mim o que eu gostava, não sei, de fazer e tal. E tem uma praça perto de casa. E eu falei pra ele que eu gostava de correr na praça. Gente, público aí, né? E correr é sexo. É, ficou transar, como se eu gostava, né? De... Dar aquela boa trepada. Transar na praça. Nossa. Toda tarde. Imagina... Que o feio, que o cara meu. Deve ter que pensado de você. É, né? Complicado. Mas faz parte. Não, já essas histórias também. Eu lembro que uma vez eu fui andar de ônibus e... Nossa, foi uma luta muito grande pra dizer pro motorista 1,25. Tipo, tentei de todas as maneiras possíveis, até que uma hora desisti, desci do ônibus e peguei o próximo. Tive com muita vergonha. Porque mas como não você sabia. Falava? Não sei, tipo, 1,25. 1,95? Claro. 1,95. Claro. Aí eu comecei, tipo, sabe quando começa a gesticular? Eu vou pra lá, mas aqui não adianta vai pra lá. É um, tipo, muda a tarifa, dependendo de onde você vai, acaba mudando a tarifa. Uhum. Não tinha no Brasil que a tarifa única. Acabei descendo do... Se corta nossas mãos aqui, lascou, né? Porque não, a gente gesticula muito, assim, tipo, pra cara, a gente vira mímico, né? É. Tem que se virar nos 30. É verdade. Cara, que legal. Você, Amy, você que... Bom, o Amy, na verdade, ele fez o contrário da gente, né? Ele foi pro Brasil e teve que aprender o português. É muito mais difícil que o espanhol, o português? Bom, eu tinha a vantagem de que as minhas férias sempre foram no Brasil. Ah. Então eu já... O pior do português eu já conhecia. É, alguma coisa eu já conhecia, mas a história que eu tenho pra contar é engraçada, da minha mãe. Quando eu chego... Aos 13 anos, imagina, não sabia falar nada, basicamente, só oi, as coisas básicas. Quando eu chego, a minha mãe me ensina, não, tu tem que falar devagar se tu não entender. Daí eu, tá, sim, Eu vou falar devagar, mas ele pode me falar letra por letra que eu não vou entender. Claro. Ah, não vai adiantar. Coisas. Mas é, eu vejo várias vezes também, tipo, na rua, brasileiro mesmo, tentando falar o tipo... Bem devagar. Bem devagar, bem, mas... abrir a boca pra falar bem... Bounda. Muito engraçado, tadinho. Várias vezes, tipo, na rua, a gente acaba perguntando se quer ajuda. Às vezes eu vejo, eu ajudo também. Mas eu já vi vários brasileiros ficarem bravos por isso, porque, sei lá, se eles iam se sentir incapazes e... Mas ficaram bravos mesmo. Não, aí, nunca tipo, aconteceu comigo. Sério. Não. Uma vez eu tava comprando na Garbarino, alguma coisa. Fui comprar sanduíche no Garbarino. E tinha um casal de brasileiro, tipo, eles estavam fascinados com o preço das coisas. Só que, tipo, nem ele nem a mulher se entendiam. Tipo, a vendedora também não sabia português e eles não sabiam espanhol. Aí eu cheguei assim, tipo, oi, tudo bom? Então não sei o que. Já me olharam meio torto, né? Tipo, nossa, falando português. Ah, vocês estão precisando de ajuda? Não. A gente não precisa de ajuda de ninguém. Então tá. Nossa. Sério mesmo, lembro disso até hoje. Mas várias, tipo, tem história de uma amiga que também tava na academia. Isso é história de brasileiro. É que tava na academia e começou, viu que uma menina tava meio acanhada e tal, não sei o que, não conseguia falar muito bem. Ela foi, tentou ajudar a menina também. A menina não queria, era brasileira. Tipo, não preciso, não me misturo com brasileiros. Foi essa frase que ela recebeu. Nossa. Não, eu já encontrei brasileiros pra ajudar. Uma vez que encontrei duas meninas do mercado, tava tentando explicar pro moço do mercado que queria se tinha linguiça defumada aqui. Nossa, gente. Aí eu falei, meu, nunca, o cara não tava entendendo. E eu escutei elas conversando e ia de um lado pro outro. E eu cheguei pra conversar, ela, nossa, graças a Deus, uma brasileira. Eu falei assim, não tem linguiça calabresa aqui. Tipo, esquece, não vai achar. E eles nem sabem, eles não entendem. Não, nem sabe o que, que é. Bom, a gente sabe que todo mundo, quando vai aprender um idioma, a gente aprende o pior, né? E o que não deve ser aprendido. Cara, acho que pra mim a primeira palavra que eu aprendi foi boludo, não adianta. Boludo deve ser... Ah, mas aqui todo mundo se chama de boludo. Mas incrível, né? Tipo... Mas por que boludo? Não sei, a primeira palavra que te ensinam é boludo. Não, é... Dali. É a palavra que tu mais escuta, esse é o problema. Não sei se é aqui... É, é muito normal escutar, ô boludo, Os xingamentos são as primeiras palavras. É o pior, sempre vem primeiro, né? Boludo... É, hijo de puta. Pelo tudo. Idiota. O que mais? Bom, depois tem as mesmas do português, estúpido. Estúpido, claro. Mas estúpido aqui La já é um. Ligadora. La concha ligadora. Essa já é mais forte, né? Tipo, já. Fortinho. Nossa, tipo. Quando quer machucar. É, quando a pessoa realmente tá a ponto de explodir, ela acaba aprendendo La concha ligadora. É, hijo de mil puta. Bom, falando em forte. É, já pega um lado mais, né? Tipo, profundo. Mais profundo. Isso aí, pode falar, André. Tô dividindo com o Rick, hoje ele vai falar. Gente, mais se. nenhum. O que mais a gente pode falar? Dá dica de roupa? Só tem meia. Bom, a pessoa vai. Bom, o brasileiro gosta muito de comprar, ainda mais na Argentina. É devido ao câmbio, né, pros turistas aí. É, a pessoa vai comprar primeiro, aonde ela deve ir? Vamos, a gente já conversou isso no podcast sobre o que você precisa saber sobre Buenos Aires. Sim. Bom, a pessoa chegando lá, como é que ela deve se interagir dentro de uma loja? É, tipo, calça, por exemplo. André, vou pedir pro André dar uma ajuda pra gente. Calça, como é que fala pé de calça aqui? Pantalão. Uma regata, que é muito diferente a palavra, né? Pantalão, calça. É, não, é regata e não regata. É pantalão. Regata é musculosa. Musculosa. Nossa. E um casaco. Campeira. E tem aquele casaco e mais um sobretudo, Montgomery. Sim. Que é mais é bastante usado aqui na Argentina. Tênis? É mais social, mais, mais formal. É tênis? Meio esporte chique assim. Sapaticha? Sapaticha. E sapato? Sapato. Normal, não tem tanta diferença. Como chama aquelas botas que é muito à la Argentina? Botas. Não, uma que é trançadinha. Aquela, tipo, bem a la Argentina que eu vi no nosso aniversário. Tem um nome especial aqui que vocês chamam, minha professora falou. Bom, eu sou homem, eu não compro essas botas. Você não compra bota pra sua namorada? Não. Péssimo namorado. Olha aí, André. Acabou estourando o cartão pra ser um bom namorado. Não, mas não tem camisa, camiseta... Como é que é camiseta em espanhol? Remera. Remera. Remera, sim, remera. Sim. E uma calcinha? Bombacha? Sim. E cueca? Cueca? Boxer. Boxer. Calçoncillo. Calçoncillo. E sutiã? Não sei. Corpinho? Corpinho. Sim. Pronto. E peruca? Quem vai comprar uma peruca? Ah, não sei. Óculos. Como é? Peruca? Peluca. Ah, peluca. Peluqueria. Peluqueria. E meia soquete. Soquete. Você vai perguntar isso pra um homem? Ele não entende essas coisas. Invisível. Meia invisível? Sim, é aquela que pra usar com tênis, sim, que é bem pequena. Soquete. O soquete também. Ah, também. Bom, né? Não vai confundir soquete com boquete, por favor. Não. Né? Boquete também é outra coisa, né? Ah, boquete, é verdade. Gente, eu lembro disso muito como se fosse ontem. Como tava, assim? Tava como assim? Não, foi bem na época do roubo de banco aqui, que na verdade foram os brasileiros que roubaram o banco. E a notícia na TV era: boqueteiros invadem o banco. Boqueteiro? Falei, gente, oi? Um boqueteiro invadindo o banco, como é que é isso, como na é TV? Souberam, né? Que putaria é essa, né? Nossa, foi muito estranho. Tipo, eu levei uma semana pra saber o que era um boqueteiro. Na verdade, tipo, um boquete é um buraco na parede, né? Um buraco. Um buraco. Nunca ia entender que. Gente, foi muito engraçado isso. Coletivo. E pra descer, bajar. É, não é ponto de ônibus, é parada de ônibus. Parada, sim. Bajar, descer. Se tu falar ponto de ônibus, também consegue? Vai entender. Ponto de ônibus. Ponto, ponto. Não, ponto. Ponto. Com tem umas coisas que são bem mais. Tem umas coisas que são bem mais lógicas, né? Tipo, parada. Óbvio, né? Uma parada que quer fazer. É a mesma coisa, tipo, extintor de incêndio que chama mata-fogo. Mas é que tem umas coisas mais lógicas, assim. É, existe, se a gente for... É que dependendo da sei lá, do momento que você tá, nem toda lógica é lógico. Porque você tá perdido, às vezes, dependendo da situação. Uhum. É, imagina, mata-fogo. Quando você imaginou que dava pra matar o fogo? É verdade. Mas depois a gente vê que realmente é possível matar o fogo. Não tem aquela música do matar o fogo? Então, aprendi daí. Oi? Cada música surge uma música de tudo. Nossa. Louca de música, não sei. É, aquele tipo, estava velho em seu lugar, aí tem uma hora que chega o fogo. Aí a água mata chega o fogo. A água mata o fogo. Apaga o fogo. A água mata o fogo. O fogo mata a aranha. A aranha. Não, aranha arranha o rato. Aranha arranha o rato. O rato arranha a aranha. Meu Deus! Vocês nunca escutaram essa música? Estava velho. Sim, mas lugar. Não lembro a parte do fogo nem da água. Nossa, vocês nem chegavam até tipo Júpiter? Não. Gente, mas se não assistiu Canal Cultura? Ai, não! Sério? Nossa! O Canal Cultura é de segundas a domingo. E até Júpiter, cada a música. Cada dia era 5, 5. 5, 5, 3, 2. Eram 5. Ah, teoria do martelo. A bicicleta era amarela. É, bom, pra pedir informação turística, eu acho que é tudo igual, não é? Thiago, na pergunta. Não, eu já. Eu falava igual a Thales, como é que você fala? A mesmo jeito que você. Você fala, permisso. Permisso. Tenho uma consulta. Ele diz que não, é, não falo tenho na consulta. Não. Não, se tu, não, se tu pedir permisso, tu já tá sendo educado. Ah. Não, eu falo tipo permisso desculpe. Pergunto. Ah, não. Eu falo permisso, eu tenho na consulta. Aí pergunto. É, eu permisso, falar. Eu tenho na consulta? Pode ser. Mas como pode... fala? Você que é argentino. Eu que sou argentino, eu falo. Ele não pergunta diretamente. Não, disculpame, te puedo hacer una consulta y pergunta, ou desculpa-me, diretamente fala o que tu quer perguntar pra pessoa. Já se tu coloca o desculpa-me, é tipo um... É, aquela... Me desculpa, é... Desculpa interromper o seu momento exatamente. De silêncio e ser inoportuno. E você faz a pergunta, né? Mas realmente tem, educação é igual a ouro, né? Tipo. Por favor, seja todo lugar tem valor. Bonito isso, né? Profundo. Acho que essas são as palavras mais comuns, assim, que o pessoal fala e acaba falando besteira. É, a gente não, tipo, a gente falou sobre os falsos amigos já. É, ao mesmo tempo que é mais fácil, tem alguns momentos que fica mais difícil porque é muito parecido e tu acha que é igual. E não é. E não é igual, mas... Acho que com... Bom, os primeiros 6 meses vão ser difíceis, mas depois não tem muito problema. Lógico, isso se tu... E, tipo, ver a gente em Argentina e falar em espanhol e... Não sei se tu tiver que estudar, tu pega em 6 meses, tu pega o... Ah, 5, 6 meses a pessoa já tá entendendo legal. Sim. E tal, não sei o que... É... O que tem de diferente também que eu acho legal, assim, pro pessoal, porque eu vejo bastante gente que chega e acaba não sabendo como pronunciar, por exemplo, a palavra cachal. Eles sempre falam calau, porque são dois L's. Então toda vez que a palavra é dois L's, vai ter um som de CH. Isso, né? Mas... Quando... Oi. É, porque o espanhol que eu aprendi no Brasil é cadial. Sim, porque eu conheço, né? Claro, na verdade, ele é tem som de J, não é? O LL, cajal, LL, espanha, pode ser o calhau, depende de quem falar, o cajal ou cachal. Eu falo cachal, é mais portenho. É mais fácil falar cachal. Calhau. Cache, que é C-A-L-L-E. É tudo LL e Y. E Y tu coloca também. Che. Sim, e quando tiver J, é som de R. Cajón. Mas não aquele RR da carroça. Não, é aquele dois R's. Claro. Não, é um R só, não sei, algumas palavras. Ah, e caro não é carro, por favor, né? Porque caro é de caro mesmo. O pessoal tem costume de, como tá na Argentina, o caro passou por ali, tipo... Não, gente, não é. Carro é auto. Sim, auto. Comum. Acho que é só isso. Acho que as dicas que o pessoal às vezes fica com dúvida das letras e tal. É, bom, vamos quer falar dos falsos amigos mais, tipo, os mais legais, assim, tipo, sei lá, guitarra aqui é violão e violão no Brasil é violão. Não? Não é? Acho que sim. Falsos amigos. Tem mais algum outro bacana? Com vocês, os falsos amigos. Aceitar é lubrificar alguma coisa, ou aceitar nosso. Para eles tem o P, né? Aceitar. Claro. Acordar não é o ato de tu despertar. Para eles é que é lembrar de alguma coisa. Ah, é verdade. É, acordar mesmo, de acordar de manhã é despertar. Acho que câmbio é a mesma coisa que pra gente, mas pra ele... Só que a gente usa a palavra câmbio em português diretamente a referir-se a dinheiro. Uhum. Aqui é qualquer tipo de troca. Claro. Eles falam que é câmbio. Acho que são os principais. Coelho, que na realidade é conejo, mas o coelho pra ele seria um pescoço, tipo coelho. Claro, coelho. Com dois L's. Escova. Acho que quem vai morar aqui vai comprar uma escova de dente. Cepicho. Cepicho de dente. E escova. Na realidade é vassoura. Acho que são assim os... Ah, pasta de dente. Pasta de dente. Crema. Dentrífico. Pasta dental. Cavaliente é... É, palito de dente. Palito de dente, né? Pegar. Seria pegar alguma coisa. Ah, é verdade. O correto seria agarrar, porque pegar é bater. Bater em alguém. É. Verdade. Não vai querer pegar em... Por favor, não vai arrumar uma briga, hein? Presunto. Seria o nosso presunto. Pra eles se chama Ramon. Né? E presunto. E presunto é de presumir alguma coisa. Eu acho que é o... Ó, pra quem vai em restaurante, sobremesa se chama de postre. e sobremesa, correto seria, a palavra sobremesa é o tempo que se está à mesa depois da refeição. É, o tempo que está ali na, sem fazer nada. O vaso, já foi falado. Vaso mesmo, tipo vaso de planta, é jarro, né? E o outro jarro. Vaso é copo, jarro. Gente, como é difícil essa palavra. Jarro. Jarra. Gente, jarra é muito complicado. Não, não. Jarra, eu tenho muito problema roca, quando é muito R. Rota, jarra. Ferrocarril. Ferrocarril. Como é que é? Como muito é que é jarra? R. Jarra. Jarra. Gente, la jarra, é jarra. Que roja de jugo de naranja está rota. Sim, é muito complicado essa palavra. Rubia também, né? Rubia. Rubia. Ah, rubia, sim. Eu acho mais Romero. Carreira. O Homer, na verdade, aqui é Homero. Homero. Homero. Sim, é muito diferente. O seu Madruga. Don Ramon. Don Ramon, seu Madruga. A Chiquinha, a Chilindrina. Chilindrina. Chilindrina. Chilindrina. El Chavo. El Chavo. É, a Dona Florinda. Dona Clotilde. Não, não, não. Dona Clotilde. Dona Clotilde. Dona Clotilde. Dona Clotilde. Dona Clotilde. O seu Barriga. Dom Barriga. Dom Barriga. Dom Pansão. Dom Portenhão. O problema é, faz Barriga. Quanto tempo que eu não olho o Chaves. Estão lembrando o nome desse cara. É, Simpson, só o Homer que é diferente. Homero. O é o Homero. Foi mais diferente, assim. Pato Luca. Pato Luca? Sim, é o Patolino. Sério? Patolino. Sério, né? Pato Lucas. Claro, porque Luca aqui também você tá, tipo, generalizando dinheiro, né? É, na casa dos mil, né? É, na casa dos mil. Ah, na Luca dos Lucas. É, que mais? Gente, nome de filme é muito bom. Nossa, oi? É que teve uma amiga que chegou aqui e ela me perguntou, que tanto que é Dali, Dali, Dali, que a gente fica falando Dali o tempo todo. E Dali é como se fosse um ok pra gente. Nada mais que você tem esse costume, Dali, tipo, ok. É, enfim, e ela me perguntou muito que ela não entendia que tanto Dali eles falavam. E o Dali em português? Tipo, beleza, com L. Né? Com L. Dali. Dali é alguma coisa. É de Dali. E também o pessoal, quando se oferece muito aqui, é muito engraçado que, tipo, se oferece alguma coisa e a pessoa, bueno. Bueno. Tipo, você não sabe, sei lá. Quer ou não? Quer ou não. É muito, gente, uma briga eterna esse bueno. Oi, e aí? É, vamos lá no final de semana? Bueno. E aí, fica sim, tipo... Sim ou não? Vai, não vai, não sei se vou, se fico, se fico, não sei se não vou. Falou. Falou. Gracias. Ah, saúde é saúde. Sim, saúde. É isso aí. Gente,